Barata! Bungle bang! Benga, benga, benga, benga, habeta! Brrra, brrra, brrra, brrra, brrra, brrra, brrra, brrra, brrra! Un pelotón! Habeta! Poruta vi, poruta vi, poruta vi, poruta vi, poruta vi, poruta vi, poruta vi! Abra a roda, vai começar, esse toque vai te colar! Abra a roda, vai começar, essa dança vai te cuiar! Não te falei, Godzilla do game, Benga Boys, tão no beat. Coruta vi, coruta vi, coruta vi, coruta vi, coruta vi, coruta vi, coruta vi. Abra a roda, vai começar, esse toque vai te colar. Abra a roda, vai começar, essa dança vai te cuiar. Alemão, ma, ma, ma, ma, ma. Alemão, ma, ma, ma, ma, ma. Alemão, ma, ma, ma, ma, ma. Alemão, ma, ma, ma, ma, ma. Não te falei, não te falei, não te falei, não te falei, não te falei, não te falei, não te falei, não te falei, não te falei, não te falei, não te falei, não te falei, não te falei, coça, coça, coça, coça, coça, coça, coça, coça, DJ, já te disse, toca, eu vou te acudir, eu vou te acudir. Eu vou te acudir, eu vou te acudir. Deu no beat Godzilla do game. 2000 Clé Bungle Bang. É, sou Bungle Bang.